A sede do homem, seja ela por justiça, a verdade escondida no oculto da vida, no movimento, no comércio. Já fiz o meu nome, no corre longe de Deus. Morre mais um homem na cidade escura, na calada da relva, no corredor de uma cadeia, no meio da selva. Notícia não é boa, não basta o lugar, mas liberdade é o limite. Quem tem sonho quer sonhar. Jovem amado vive cheio de revolta, cada louco sua loucura, vida curta sem história. Não seja o diabo nem mais um na sua lista, não desligue o aparelho de quem luta pela vida. Segui meus próprios passos e nessas não caí, herdei a coragem e a força de Davi. Nosso rosto, nossas armas estampadas na revista, e longe de ser anjo, fui falho e calculista. O caderno não é bom, não é de 10 matérias. Política social não acaba com a miséria, mas um investimento via gente nada. Ordem de despejo com polícia armada. Caderno não é bom, não é de 10 matérias. Política social não acaba com a miséria, mas um investimento via gente nada. Ordem de despejo com polícia armada. A vida vou cantar, posso morrer tentando. O sonho não acabou, tá apenas começando. Literatura marginal, a vida imita a arte. Querer não é poder, mas lutar eu sei faz parte. Parceiro, pare agora e ninguém mais vai morrer. Muitas vezes a violência é uma forma de dizer: quem não sonhou está no top, no topo do mundo, mas Deus no coração, na vida do vagabundo. Faculdade do mal, jovem sem estudar, na UTI já faleceu alguém cansado de esperar. Vida em jogo, caralho, não é novela. Desigualdade, cuzão, tá matando mais que guerra. Tem que tá legal, firmão, positivo. A vida vai dizer, caralho, foi difícil. Vivi como indigente, já vivi sem nome. Matar quem já tá morto não vai te fazer mais homem. O caderno não é bom, não é de 10 matérias. Política social não acaba com a miséria, mas um investimento via gente nada. Ordem de despejo com polícia armada. Caderno não é bom, não é de 10 matérias. Política social não acaba com a miséria, mas um investimento via gente nada. Ordem de despejo com polícia armada. Vários vão sem ver que tudo é novidade. Podia até ser moda se não fosse vaidade. A melhor camisa, corrente, relógio da hora. A melhor família, a melhor escola. Se fosse um sonho, mundo de fantasia. Se fosse momentâneo, até entenderia. No corre do dia a dia, tamo aí daquele jeito. A morte vem escondida, maquiada em um beijo. Vivemos pelo mal, meu bom até o final. No jogo da vida, bandido eu tô legal. Usuário condenado no inferno obscuro. Já fui popular, gerente da boca de fumo. Onde tá sua marra, todo seu poder? A felicidade tá onde você não vê. Covardia do caralho, o sistema não dá chance. De fato, o sonho tá além do horizonte. O caderno não é bom, não é de 10 matérias. Política social não acaba com a miséria, mas um investimento via gente nada. Ordem de despejo com polícia armada. Bom, não é de 10 matérias. Política social não acaba com a miséria, mas um investimento via gente nada. Ordem de despejo com polícia armada. Eles querem te ferir, somente te ferir.